Hi, everybody are dropping by Muqueca City, the podcast of 7-4. É isso aí, simpatia, tamo de novo na área, Muqueca City 111. E agora com uma novidade, toda terça, 9 horas de Brasília, meia-noite de Barcelona. Este programa vai ao ar em 104.5 FM pela Rádio Bronca. Salve Jorge, viva as crianças, viva o Clube de Regatas do Flamengo. Usem Linux e botem a Microsoft pra correr. Agora nem sei mais chorar. Amei tanto que agora nem sei mais chorar. Vivi te buscando, vivi te encontrando, vivi te perdendo, amor. Coração infeliz, até quando? Para ser feliz, tu vais morrer de dor. Fui covarde, mas agora é tarde. É tarde demais, enfim. A solidão é o fim de quem ama. A chama se esvai, a noite cai em mim. A noite cai em mim. A solidão. solidão é o fim de quem ama. A chama se detesto essa gente fuxiqueira que usa de brincadeira de mau gosto pra ofender. A gente que ralou a vida inteira numa simples brincadeira, deu bobeira sem querer. Pior que piadinhas e xalás, ainda tem gente que abraça, parece tamanduá. Eu tenho boca de caranguejo, pois nem tudo que eu vejo eu saio a delatar. Cuidado que a língua é um chicote, se o destino arma um bote, a sucuri vai te abraçar. Eu sei que você traz desde nascença esse mal, essa doença de ter língua afiada. E isso pode ser contagioso, extremamente perigoso, põe a gente em cilada. Procure então um psicanalista, não quero lhe ver na lista dos que tem essa mania. Tendência para ser deselegante, pois sua língua é tão grande que vai dar asfixia. Pude então de vez esse teu jeito, conserte o seu defeito enquanto há tempo, ó Maria. Detesto essa gente fuxiqueira que usa de brincadeira de mau gosto pra ofender. A gente que ralou a vida inteira numa simples brincadeira de bobeira sem querer. Pior que piadinhas e xalaça, ainda tem gente que abraça, parece tamanduá. Eu tenho boca de caranguejo, pois nem tudo que eu vejo eu saio a delatar. Cuidado que a língua é um chicote, se o destino arma o bote, a sucuri vai te abraçar. Eu sei que você traz de nascença esse mal, essa doença de ter língua afiada. Isso pode ser contagioso, extremamente perigoso, põe a gente em cilada. Procure então psicanalista, não quero te ver na lista dos que tem essa mania. Tendência para ser deselegante, pois sua língua é tão grande que vai dar asfixia. Mude então de vez esse seu jeito, conserte o seu defeito enquanto há tempo, a Maria. Senão ainda vai dar enfermaria. Esse mulato mal criado e vê como se acaba com a valentia. Não é preciso eu lhe dar pancada, não, para acabar com a malcriação. Basta que eu fique sem fazer carinho para ele de joelhos me pedir perdão. Perdão, ai mulato, mulato, perdão. Bem vês que eu não faço isso por mal. Se eu tenho ciúmes de ti, é bom. E uma zanguinha também é natural. Perdão, ai mulato, mulato, perdão. Tu bem vês que eu não faço isso por mal. E se eu tenho ciúmes de ti, é bom. E uma zanguinha também é natural. Deixa comigo esse mulato mal criado e vê como se acaba com a valentia. Não é preciso eu lhe dar pancada, não, para acabar com a malcriação. Basta que eu fique sem fazer carinho para ele de joelhos me pedir perdão. Ai, ai, ai, perdão, ai, mulato, mulato, perdão. Se é pretensão que eu vou lhe dizer, a mulher sem o homem também tem valor. E o homem sozinho devia morrer. Você morrerá em mulato, que bom. Porque só assim eu irei descansar. Se você morrer, eu também morrerei. Porque sem você eu não posso passar. Deixa comigo esse mulato mal criado e vê como se acaba com a valentia. Não é preciso eu lhe dar pancada, não, para acabar com a malcriação. Basta que eu fique sem fazer carinho para ele de joelhos me pedir perdão. Deixa comigo esse mulato mal criado

Na mesa de bilhar, tamanha foi esta aflição ao enfrentar minha parceira, acostumada à madrugada, com o taco sempre à mão, pede licença e me provoca e me faceira. Fingi-me distraído e fui de encontro à grande dor. Ela sorriu, me pediu um minutinho, roçando o taco em suas pernas, e meu ouvido sussurrou: pode deixar que quando eu boto é com carinho. Ai, desgraçada, mas que sinuca de bico, com primazia, todas numa só tacada, e ainda me pede, vê se joga mais bonito, caro amigo, bola branca, não é pra ser encaçapada. Se é despeito do teu peito, eu me retiro, se te fascina me humilhar sem ter pra quê, eu largo o jogo, penso numa canção bonita, compro a ficha e arrisco. Botticelli é o karaokê. Ao enfrentar minha parceira, acostumada à madrugada, em contato sempre à mão, pede licença, me provoca, que faceira. Fingi me distrair, fui de encontro à grande dor. Ela sorriu, me pediu um minutinho, roçando tapa as suas pernas, e meu ouvido sussurrou: pode deixar, que quando eu boto é com carinho. Ai, desgraçada, mas que sinuca de bico, com primazia, todas numa só tacada, e ainda me pede, vê se joga mais bonito, caro amigo, bola branca, não é pra ser encaçapada. Se é despeito do teu peito, eu me retiro, se te fascina me humilhar sem ter pra quê, eu largo o jogo, penso numa canção bonita, compro uma ficha e arrisco. Botticelli é o karaokê. Eu largo o jogo, penso na canção bonita, pouca chifra e arrisco. Pavarotti é o karaokê. Lampião, aquela pedra de gelo, filho. Eu agora já não tô mais comendo mel, já tô bebendo a beco, comer e tudo. Cobra fora, engoliu caninane. Jorge Ben é coisa nossa. Mulher bonita é coisa nossa. E o chimarrão é coisa nossa. Viva Bahia. E o vatapá é coisa nossa. Uma feijoada é coisa nossa. E depois um cafezinho é coisa nossa. O queijo de Minas é coisa nossa. Passada transamazônica é coisa nossa. Mas o que vai, vai. Mas o que vai, vem. Mas o que vai, vai. Mas o que vai, vem. Mas o que vai, vai. Mas o que vai, vem. Mas o que vai, vai. Ipanema é coisa nossa. E o carnaval é coisa nossa. Escola de samba é coisa nossa. Uma loura firmada é coisa nossa. Mulata linda é coisa nossa. Pois é. E o Corinthians é coisa nossa. E o Maravilha é coisa nossa. Atenção, e o Mobral é coisa nossa. Mas que vai, vai. Mas que vai, vem. Mas que vai, vai. Mas que vai, vem. Mas que vai, vai. Mas que vai, vem. Mas que vai, vai. Boa cachaça é coisa nossa. Muito petróleo é coisa nossa. Passada. E o Flamengo é coisa nossa. Olha aí, Fittipaldi é coisa nossa. Ué, ué. Chacrinha é coisa nossa. Ei. Maracanã é coisa nossa. Silvio Santos é coisa nossa. E o meu Sergipe é coisa nossa. Mas que vai, vai. Mas que vai, vem. Mas que vai, vai. Mas que vai, vem. Mas que vai, vai. Atlético Mineiro é coisa nossa. E essa agora? É coisa nossa. A Bahia é coisa nossa. Iracema dos lábios de mel, né? É coisa nossa. Escoqueiro da Bahia. Mas é que eu fui no velório velar um malandro. Que tremenda decepção. Eu bati que o esperto era riff legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Era cacuete sim, era cacuete sim. Eu só sei que a polícia apitou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. Arrochou o velório e o dedão do coruja apontava pra mim. Cagoete é mesmo um tremendo canalha. Nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo. E lá no céu, Cagoete ou São Pedro ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando Cagoete é bom Cagoete, ele cagueta em qualquer lugar. Era Cagoete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. Era cacuete sim, era cacuete sim. a polícia arrochou o velório, o dedão do curu já contava pra mim. Eu fui no velório velar um malandro, que tremenda decepção. Eu bati que o esperto era rifle legal, ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Era cacuete sim, era cacuete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Veja bem que a polícia pintou no velório, o dedão do sujeiro apontava pra mim. Cagoete é mesmo um tremendo canalha, nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo, e lá no céu Cagoete ou São Pedro ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando o cagoete é bom cagoete, ele cagoeta em qualquer lugar. Veja bem que a polícia arrochou o velório, o dedão do safado apontava pra mim. Eu só sei que os homens pintou no velório, o dedão do coruja apontava pra mim. Você está conectado no Moqueca Siri, podcast do samba. Começamos com o nosso regional, Sururu, Ciro Monteiro, Amei Tanto, Bula na Cumbuca, Língua Afiada, Mariana Baltar, Deixa Comigo, de Assis Valente, Verônica Ferriani, Retalhos, Pouca Chimpa, lá do Recife, Sinuca de Bico, Originais do Samba, Os Cabras de Lampião, Pedrinho Rodrigues e os Nacionais, com Coisa Nostra, e fechamos com Bezerra da Silva, de Fundo Caguete. No fundo estamos ouvindo Canária, com Bela Tchau, uma canção libertária. Nunca esqueça que Moqueca seria residente no Casarão Esteves, Bar do Dudu, Botafogo, Rua Marquês de Olinda, 94, Rio de Janeiro. Só chegar lá e saborear o melhor da música, desde o fado até o funk rock, com muito samba lance. É, claro. Siga-nos nessa ferramenta pseudo livre, que é o Twitter, @ Moqueca Tsiri. Este canal defende o direito do uso do espectro eletromagnético. Radiolivre.org. Manda um abraço para a querida Carol, que estivemos no aniversário dela no sábado. Deixar o recado aí que o presente está sendo retocado. E um abraço pro nosso amigo David, moquecasiri@gmail.com. Mm-hmm. del río que me llevó a ti, me he perdido en el camino que contigo aprendí, ya no brilla la luz que me llevó a tu vera. Llevo semanas pensando qué hacemos aquí, creo que ya no me acuerdo si algún día fui feliz, nunca tuve tanto frío yo estando a tu lado. Hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Créeme cuando te digo que es mejor así, que no hay cielo sin estrellas, ni un principio sin un fin, que después del invierno viene la primavera. Siempre quise ser tu amigo y no lo conseguí, creo que lo mejor sea que te olvides de mí. Quédate con lo bonito, deja caer esa lágrima. Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo mis palabras. Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Labios, mis recuerdos, lo que siento, lo que pienso de mi tiempo. Eu mandei fazer um terno só pra chatear, de gola amarela só pra chatear. Mandei bordar na lapela só pra chatear, um nome que não era o dela só pra chatear. Eu mandei fazer um terno só pra chatear, de gola amarela só pra chatear. Mandei bordar na lapela só pra chatear, um nome que não era o dela. Comprei um par de sapatos brancos, mas sei que ela só gosta de marrom. Só pra chatear, cada pé de sapato tem um tom. Comprei um bangalô pra chatear lá na favela, mas vou morar na Lapa ao lado dela, só pra chatear. No bug entando, no mambo jambô, tchá tchá tchá. É fervé choro, é no fox trot, no shot baião lundo, no maracatu, nas habaneiras, bolero, no rock and roll, bato coco e no eba, buribassou. Mas poca, quadrilha, forró, pra ela tanto faz. Na fluência do jai, rapaz, da folieta, do samba lelê, das folias de reis, de afoxés. Antonieta é do boi de mamão, da maruja, do ticumbi e dos pastores, da capoeira, cambinda, bumba, meu boi, do fado vira, fandango, do caboclim. Se já vier com o quente, é meu Deus, não há cunga que aguente, não há cunga que aguente, não há cunga que aguente, também assim. Já é demais, Antonieta, Tunieta, no bugue ou no tango, no mambo, jambô, tchá, tchá, tchá. É frevo, é choro, é no foxtrote, no shot, baião, dundu, no maracatu, nas abaneiras, boleros, no rock and roll, batuque, coco, inuê, bapuri, bafom, machixe, folca, quadrilha, forró, pra ela tanto faz, na influência do jazz, rapaz. A Tunieta é do samba lelê, das folias de reis de afoxés. A Tunieta é do boi de mamão, da maruja, dos ticumbis e dos pastores. Da capoeira, cambinda, pumba, meu boi, do fado, vira, fandango, do caboclim. Se já vier com um quente, ai meu Deus, não há cuga que aguente. Não há cuga que aguente, não há cuga que aguente, também assim. Já é demais a Tunieta. Yeah. aconteceste, moça, mira um cadinho que fez. E se acaso ocorreste, tu se engraçasse, eu correspondesse. E nós se aprumasse, se desgarrasse de qualquer deles. E na hora do enlace, eu não me furtasse, tu me arrecedesse. E nós se empaiasse, tu me trespassasse, eu não me contesse. E eu, mas tu se embrenhasse, eu nem assuntasse de tanto queresse. E é depois começasse, teus olhos virasse, minhas pernas tremesse. E se o diabo gostasse, Deus escutasse, um anjo descesse. E a chegasse no susto, e com muito custo nós se apercebesse. E ele a resolvesse, e arrastasse pra tu e eu vesse. E o safadeu maldasse, que Deus perdoasse, eu ensandecesse. E um anjo depenasse, ele gargalhasse e a respondesse. Fui pro céu por acaso, um caso com uma santa estrangeira. Os donzela odiaram e me agarraram com uma padroeira. Então fui rebaixado pra anjo da guarda das virgem busteira. E agora depenado vou virar viado, azar por inteira. Gostasse, Deus escutasse, um anjo descesse. E a chegasse no susto, e com muito custo nós se apercebesse. Ele ia resolvesse, arrastasse a pra tu e eu vesse. E o safadeu maldasse, que Deus perdoasse, eu ensandecesse. E um anjo depenasse, ele gargalhasse e a respondesse. Fui pro céu por acaso, um caso com uma santa estrangeira. Os donzela odiaram e me agarraram com uma padroeira. Então fui rebaixado pra anjo da guarda das virgem busteira. E agora depenado vou virar viado das alcoviteira.

fico sonhando em teus braços e adormeço na televisão. Fica tudo azul quando a noite cai, onde a vida vai até nascer o sol. Somos um, somos dois, somos três no asfalto. Somos quatro, contra cinco, somos sete, canivete. Um biscoito pra nós oito e um bilhão pro barão. Ó baião do Brasil, ai, ai. Um anão, dois arroz, três fedês, pau no gato, pé de pato, pé de pinto. Um pivete, só de LED, não tem bola, quero cola. Ó baião do Brasil, sabe? Lado B do Moqueca de Siri. Jarabe de Palo, Dueño de Mi Silencio, Zizi Posse, Só Pra Chatear, Aldir Blanc, Maurício Tapajós com Antonieta Nagafieira, Diego Zangado, Henry Landino e Walter Silva, Linha de Passe, Beijo pra Marfisa de França, Funk Como Legusta, Calmiette Clios, Lena Machado, Acontecesse, Pedro Miranda, Pimenteira, Ana Paula da Silva, Macumba de Sogra, Chicas, Baião da Rua e no fundo Luiz Wagner com Guitarreiro, versão instrumental, segundo ele. Moqueca de Siri tem produção executiva de Xanda Máximo, seleção de repertório, edição e locução de Conrad Rose. É feito em Ubuntu Linux, editado em Audacity. Tenham todos uma excelente semana. Salve Jorge, salve as crianças, viva o Flamengo!